Salve, salve, coelhada! Decadentes número 411. Numa semana após um clássico, né? Tivemos aí um resultado do empate em que fomos os vencedores morais. Eu tenho certeza disso, viu? Não fossem aí alguns fatores externos, talvez dava para puxar uma vitória ontem, viu? Eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Menino Lucas ficou preso no trampo. Né? Não é só o menino Tales, que é um escravo do seu trabalho, mas o menino Lucas também está sendo escravizado, pensar nesses nossos amigos. Mas ele, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Bom, né, falar, acredito que de duas partidas, né? A gente também não fez o programa depois da partida contra o Vasco, né? E o meu irmão, a ausência é por uma boa causa, porque ele está antecipando o trabalho de amanhã para poder celebrar, né? Já que amanhã ele estará com anos em festa. É isso aí, amanhã mandem aí alvíceras e parabéns ao menino Lucas pelo Twitter e outras redes sociais que nós temos aí. Gostei da mudança de cenário aí, mais arborizado. Na verdade, o cenário é o mesmo, só trocou o layout, que antes onde está a televisão aqui era onde ficava o computador, e aí o sofá ficava aqui atrás, né, e onde eu tô era onde ficava a televisão. A gente trocou o layout, porque dá um pouco mais de espaço, assim, e aí aparece mais das plantas que tem por aqui. E tem mais, aqui pro lado tem mais duas também. Ali em cima tem um tantão, é bacana. Felipe Deleucas, educador físico e decorador. Tô gostando de ver. A decoração ficou com a Heloísa, ela tem um senso estético muito mais aprimorado que o meu. Não muito, porque afinal de contas vai casar com você, né? Ou seja, o senso estético dela não é tão aprimorado assim, né? Enquanto o nosso convidado da noite não chega, vou chamar ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Dê o seu boa noite e já faça aquele resumo pra gente. Boa noite. Eu acho isso aqui muito legal, porque eu faço parte dessa merda aqui tem alguns anos e vai ter um convidado, eu nem sei quem que é. Que maravilha. Não, o nosso convidado já se desconvidou. Era Andrezinho. Andrezinho já falou que não vai conseguir entrar. Ah, mas também, bicho, hoje eu não queria a presença dele, sabe? Porque tá nessa frescura do caralho de não vou mais em jogo, não sei o quê. Então vai fazer o quê aqui, né? Não tem opinião pra dar aqui, não, sabe? Nem deixa quieto lá, muito chato. Foda-se, também não vai ouvir a gente mesmo, foda-se. E aí, boa noite a todo mundo, boa noite a nossa fiel audiência aí que tá... Quem é casado aí tá brigando com as esposas e os maridos, né? Porque estão querendo assistir Jornal Nacional e a novela, que eu não sei o nome da novela, e nós estamos aqui fazendo eles assistir Decadentes. Vamos lá, a gente teve dois jogos essa semana, né? A gente jogou contra o Vasco uma segunda-feira, um jogo adiado. Segunda-feira, 8 horas da noite, um horário bosta pra caralho. E depois, ontem a gente teve o clássico contra o Cruzeiro. Vamos falar primeiro sobre o Vasco. Bom, era um jogo adiado, era um jogo que nos daria alguma esperança ali, algum alento de permanência na Série A. Eu sei que matematicamente a gente ainda não está rebaixado, mas nós vamos falar muito sobre isso no programa. As circunstâncias, acredito que vão nos rebaixar, sabe? Por que que eu digo as circunstâncias? E os dois jogos que a gente jogou essa semana explicam essa questão de circunstâncias. O América é o patinho feio da Série A, né? É um time com uma torcida não muito grande, né? Uma torcida que não é de comparecer ao estádio. Aí nós temos, acredito eu, que é a pior média de público do campeonato e tudo. Dentro do estado mesmo, aqui, dentro da nossa casa, vamos dizer assim, que é Belo Horizonte, a gente é totalmente ignorado pelos programas esportivos, pela imprensa de uma forma geral, com raríssimas exceções, a gente tem qualquer tipo de espaço. Por exemplo, se você entrar no principal portal de notícias de Minas Gerais, que é o y.com.br, acho que é .com.br, se tiver uma notinha do América é muito, e de Cruzeiro e Atlético você vê aos montes lá. No Globo Esporte, na mídia, ge.com, né, na hora que você entra lá tem um espaço para uma torcedora do Cruzeiro falar, tanto é que ela falou do jogo de ontem, não tem do América. Então, assim, não há interesse dessa galera do América estar na Série. Tanto é que o barulho que fizeram depois das declarações de Juninho e Salum na segunda-feira mesmo foi um negócio absurdo, né? Desproporcional ao que realmente foi, né? Mas vamos lá. A gente jogou contra o Vasco, jogo adiado, e o Vasco numa ascensão, né? E a gente segurou o Vasco e, assim, primeiro tempo foi todo nosso. A gente teve, o goleiro deles foi o melhor em campo, na minha opinião. Nós tivemos N chances de marcar, não tivemos sorte na finalização, isso aí a gente tem que caprichar mais. O Mastriano está devendo. Nós precisamos do Mastriano da Sul-Americana no Campeonato Brasileiro, na Série A. E nós desperdiçamos a chance de fazer uma vantagem boa no Vasco logo já no primeiro tempo. E aí a gente foi coroado aí com uma expulsão. Se não tivesse, se as camisas de futebol não tivessem peso, né? Se os clubes de futebol não tivessem peso, se o América jogando contra o Flamengo, a arbitragem fosse isenta, o que eu falaria não teria problema nenhum. Mas como a gente sabe que não é, nunca vai ser assim, nunca vai ser assim. Da mesma forma que, assim, o América jogar contra o RT, lá em Patos, a arbitragem vai atender ao América. Isso aí, não tem, infelizmente, é assim que funciona, é assim que gira, é assim que a coisa toda funciona. O América Maidana, numa jogada, que eu vou te falar uma coisa, bicho, jogada sem perigo nenhum, ele vai, levanta o braço, acerta o cara do Vasco, é lance para expulsão? Contra o América é, não tem nem coré-coré. Se fosse Vasco e Flamengo, e o jogador do Vasco desse, fizesse a mesma coisa no jogador do Flamengo, o jogador do Vasco seria expulso. É assim que funciona. Nem coré-coré. E nós perdemos o nosso zagueiro e jogamos 45 minutos com um a menos. E suportamos a pressão, jogamos pelo empate o segundo tempo inteiro, suportamos a pressão até o finalzinho, quando a invenção do Bustos, né? O professor Pardal da vez resolveu inventar. O Juninho não pode sair do time de forma alguma. O Juninho tem que jogar. Parece que há uma obrigatoriedade, não sei se é por contrato, o que é, que ele tem que jogar. O Juninho tem que jogar. Não pode sair e é obrigado a ter o Juninho, todo jogo tem que ter o Juninho. E aí nós fomos de Juninho de lateral direito. E aí no penúltimo, o último lance da partida, ele comete uma falta boba, uma falta besta, não acompanha a jogada, gol do Vasco 1-0 e, pô, a gente até os 44 minutos antes da expulsão do Maidana, a gente tinha os 3 pontos garantidos, depois da expulsão do Maidana a gente tinha 1 ponto garantido, e no final do jogo o Juninho deixou embora 1 ponto. E aí foi toda a confusão dele, do Salum, ir pra imprensa chorar, falar esquema Vasco, não sei o quê, não sei o quê. Fomos prejudicados pela arbitragem? Muito, muito. Só no jogo contra o Vasco? Não. Todo jogo a gente é prejudicado, gente. Você não tem coré-coré, não. É assim, vai ser assim sempre. Enquanto eu acredito que eu não verei o América ser beneficiado num jogo contra um Vasco, um Cruzeiro, um Flamengo. Acho que eu não verei. Talvez meu filho veja, mas eu acho que não vou ver, não. Bom, aí o jogo que a gente tinha chance, de jogo adiado, a gente tinha alguma chance na tabela, né, de subir ali os 3 pontinhos, não pontuamos. Fomos para o jogo contra o Cruzeiro. Bom, quem assistiu os programas esportivos aqui de Minas viu claramente que, assim, era certo a goleada do Cruzeiro em cima do América. A goleada. Eles falavam em passar o trator. Bom, quem foi ao estádio teve essa noção também de, ao ver os cruzeirenses, muitos cruzeirenses, todos muito felizes, com a total convicção que queriam vencer o América e de goleada, né? Afinal, no primeiro turno eles já nos golearam dentro da nossa casa, né? Então por que não nos golear na casa deles, né? Bom, e o primeiro tempo já começou estranho na hora que o Cavicchioli se sentiu mal, não vou entrar no mérito, falou que se sentiu mal, ok, se sentiu mal. O Aguirre, sei lá como é que chama o goleiro uruguaio, acho que é Aguirre, vou chamar de Aguirre mesmo, entrou numa fria do cacete, porque aqui em Belo Horizonte, quem não tá aqui em BH, domingo choveu muito, então assim, um goleiro que vinha um ano sem jogar, entrar num contra 45 mil torcedores do outro lado, com chuva, sem ritmo, pegou um rabo de foguete do caralho. E eu acho que a gente foi até injusto em não colocá-lo no bala por todas as circunstâncias que antecederam o jogo para ele, né? Bom, e o jogo começou com o Cruzeiro em cima, até que num escanteio o zagueiro dele subiu em cima, daí já é arbitragem novamente. Se fosse o contrário, será que seria gol para o América? O zagueiro do Cruzeiro sobe no jogador do América, faz o gol, e aí o Mineirão entra em êxtase, só que a gente tem Benítez. A gente tem Benítez. Benítez, eu arrisco dizer que está entre os 5 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Só não vai ser eleito entre os 5 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro pelo histórico de contusão dele, né? Um jogador que, infelizmente, é um craque, mas que não tem físico, não aguenta, não suporta, coitado, é foda. Fez uma jogada de craque, bateu no cantinho do goleiro deles, marcou um golaço, calou o Mineirão e foi até a torcida, né? Nós éramos talvez ali, torcedores do América, não era 200 pessoas, dadas as circunstâncias, até muita gente, porque eu vou deixar até pro Jairo falar, porque o Jairo é que fez a gentileza de me buscar aqui em casa e depois me deixar em casa. Então o Jairo que sofreu na pele como é difícil ser torcedor do América e ter que ir entrar no Mineirão. Isso o Jairo vai comentar melhor. Empatamos o jogo e aí o jogo foi nosso. O jogo foi totalmente nosso, mas o bom e velho Voaden, né, nos prejudicou e muito, parando jogadas, não dando faltas, deixando o pau cantar. Cotoveladas que, igual eu falei no resumo contra o Vasco, né? Cotoveladas que jogadores do Cruzeiro deram nos jogadores do América não foram punidas com vermelho, né? Mas, se fosse o contrário, se fossem cotoveladas de jogadores do América em jogadores do Cruzeiro, o América terminaria com 8-9 jogadores em campo só. Eu, particularmente, acho que o Bustos errou feio nas substituições, errou feio, chamou o Cruzeiro para dentro do campo. A nossa sorte é que o time deles é bem limitado. E ao invés de ter chamado o Cruzeiro para dentro do nosso campo, ele poderia ter encurralado o Cruzeiro e ter vencido o Cruzeiro de uma maneira até mais tranquila, porque eles estavam atordoados. E Cazares não é jogador para a Série A, cara. Não dá, ele entra perdido. Mas enfim, empatamos. Se a gente tivesse com a pontuação do Cruzeiro, seria um resultado bom para a gente. Como a gente está em penúltimo colocado, não mudou em nada a nossa colocação, não nos deu esperança nenhuma, e é isso. Ó, me alonguei demais, gente, perdão. De forma alguma, comentários geniais, como sempre. Uma curiosidade aqui que só, você... Já, desculpa, rapidinho, perdão. No jogo contra o Vasco, o nosso patrocinador deu esse copinho aqui, ó, muito bonitinho, muito legal. Eu sou péssimo para esse trem de... Na entrada lá, tava dando esse copinho, muito legal. Verdade. Engraçado, a gente falou de 200 ontem lá no Mineirão. Acho que não tinha estudo, né? Eu tô abrindo aqui o boletim financeiro aqui do jogo de ontem. Éramos exatamente 65. 65 pessoas, cara. 65? 65. Brincadeira, né? Acredito que seja talvez o nosso pior público da história. No Mineirão talvez sim. Pelo boletim aqui tem uma... Eu tô pegando, na verdade, porque o que que acontece? Pelo boletim aqui tem três setores que estão como visitantes. E aí tem um setor com 10 mil vendidos a 10 reais, que não foi o nosso caso, ou seja, não tem a mínima lógica isso aqui, e os setores que custaram 150 e 75, que foram os valores cobrados da gente, Tá somando 65 pessoas, cara. Realmente é muito pouco, cara. Né? Mas dadas as condições de temperatura e pressão, a dificuldade que é para a gente ir no Mineirão é até bastante, viu? Até impressionante que tem isso tudo ainda para ir no Mineirão da vida, viu? Bom, eu concordo com tudo que você falou. Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que... Como a gente tem falado esse ano inteiro aqui, cara, a arbitragem para o América tem sido ruim o ano inteiro, não é de agora isso. E vou falar mais, como você falou, é a tendência, não adianta. O América já entra sabendo disso aí, né? Sabendo que a gente joga contra mais do que um time em campo, né? Então, eu acho que foi o que aconteceu, tanto no Vasco quanto no Cruzeiro. E aí, vai muito também, eu acho que também, não tô passando pano para arbitragem de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que o América precisa entrar sabendo que, em qualquer dúvida, é para o outro lado. A gente, como você falou, nós somos patinho feio. Eles não fazem questão nenhuma do América numa Série A. Para o negócio futebol, valeria muito mais a pena um Esporte, um Vitória... Um Paysandu, que nem sei que divisão que está atualmente, um Paraná, um Curitiba, o Curitiba, que está na mesma Série A que a gente, mas que leva muito mais gente. Ou seja, nesse embate nós vamos sempre perder. Inclusive, eu ouvi na Itatiaia agora que o Alencar foi lá na CBF hoje, né? Vocês ouviram isso aí? Não. O Alencar foi lá na CBF hoje, ou seja, provavelmente foi fazer a sua reclamação também, mas... sem o show contra o Vasco, né? Eu acho que assim, e aí vem o outro lado. Eu acho que aquilo ali não adianta nada, tá? Na minha opinião. Eu acho que o Salum tava puto da vida, o Juninho tava puto da vida, mas aquilo ali, pra nós, não resolveu nada, né? Ou vocês acham que resolveu alguma coisa? Ou vai resolver? Eu acho que aquilo, na pior das hipóteses, consegue ser pior. Porque consegue deixar o pessoal mais puto, insatisfeito, igual teve nota da Associação dos Árbitros contra a gente. E aí você já pega, os juízes já têm má vontade. Eles vão ficar ainda com mais má vontade ainda, né? Por conta de toda a repercussão negativa que coloca e tudo mais. Então, assim, não ajuda. E, de fato, o que você pode ver que coincidentemente, o árbitro que foi escalado para apitar o clássico contra o Cruzeiro é um dos piores árbitros que tem hoje em dia no futebol brasileiro, que é o Voaden, que ele é um árbitro ruim. E fez uma arbitragem pior do que a arbitragem do Vasco, hein? Eu acho que a arbitragem de ontem foi muito pior do que a arbitragem de segunda-feira. Ontem tiveram erros graves. Assim, ontem foi absurdo. O lance do recuo é uma coisa incrível, assim, não tem o que falar. A vantagem lá na do Casares, cara. Cara, e até mesmo naquele último lance, porque pra expulsão, o jogo ficou parado 2 minutos. Ele colocou 1 minuto só a mais de acréscimo e terminou no prego ali. Ô, bicho, mas o cara é tão maluco que ele deu 7 minutos no primeiro tempo que não teve nada, né, Thales? A gente comentou isso. Nada. Ele deu nada. 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo que não teve nada, não teve substituição, não teve nada. E deu 6 no segundo. É um negócio muito doido, né? Deu 6 na critério. Prática, deu 5, porque ficou 2 minutos parado, ele repôs 1. Assim, com certeza. E a gente com um a mais, né? Não que isso... Não, a gente americana, a gente sabe que um a mais é até perigoso para nós, mas a verdade é essa, né, cara? E numa dessa ali, podia pintar um gol, né? E até porque o lance era um contra-ataque, acho que a gente tava com 3-1. E o cara escorregou, bicho. O zagueiro deles lá escorregou. Eu falo o lance que ele terminou o jogo. Que é verdade. Nossa. Aquele sim, ele chegou e falou assim, o zagueirão vai pegar. Porra, espera o zagueiro pegar de fato. Você não pode, pode contar que o zagueiro não vai errar. Apito nervoso, como disseram aí. Então, assim, mas ele é ruim. Ele é ruim em todos os jogos que ele apita. Não tem uma partida que os clubes saem satisfeitos com a arbitragem do Voaden. Aí calhou de ser nesse jogo e calhou de que ele sempre errou para um lado, né? Então, assim... Coisa, né, cara? Não ajuda. Então, o que o Juninho e o Salão falaram não ajuda. Que é muito mais interessante o Vasco ficar na Série A, de fato, até para fazer uma liga, você tem uma torcida como o Vasco na Série A, ela fica muito mais rentável do que se tem um Vasco na Série B. Mas, assim, não é também que tá tendo um favorecimento do Vasco em todos os jogos. De fato, rolou ali a expulsão, que é condenável, mas não é também... Mas aí eu vou dar uma cutucada aqui. Vou dar uma cutucada aqui. O juiz, na segunda-feira, já entraria. Não, eu não acho que exista uma operação salva Vasco. Mas o que eu quero dizer é que, na dúvida de qualquer lance contra a gente, vai ser pró-Vasco. Ou vai ser pró-Cruzeiro, ou vai ser pró qualquer outro time que tenha um potencial comercial maior que a gente. Beleza, então isso é uma coisa. A outra coisa é, sabendo você disso, tá correto levar 7 mil torcedores do time visitante? Não. Ou seja, se já havia uma tendência, virou caldeirão, não virou não? Eu tô dando uma provocação aqui, só pra, não estou dizendo que isso mudou o comportamento do juiz, sei lá, não é isso. Eu estou só dizendo que, sabendo da pressão que existe... É também, aí é uma coisa nossa, deixar levar 7 mil do torcedor visitante. Mas aí é aquela, a nossa diretoria, né? Sendo a nossa diretoria, né? Assim não tem muito o que fazer. E eu acho que atrapalha no sentido de o lance da expulsão mesmo, sendo frio aqui. Eu acho que é porque o VAR brasileiro em si, os juízes, no geral, quando eles vão ver, eles não desacatam a questão. Vi até a polêmica lá da arbitragem do VAR, que eles tiveram que alargar o da mão lá, que foi mão clara, o VAR falou que não foi. Então, assim, o juiz, o que o VAR fala, o juiz aceita e ponto. Mas, assim, Já aconteceu, o Voaden foi um que no lance contra o Fortaleza, o VAR chamou por causa de uma cotovelada na área lá pra dar pênalti, ele olhou, viu a cotovelada e falou assim, foda-se, segue o jogo, não estupra nada. Ô bicho, mas olha por outro lado, o Bandeira tava de frente por isso que eu pro acho. Lance do Maidana, tava de frente, mas literalmente de frente, ele viu do lado dele, porque o lance foi ali em frente a cabaninha do policiamento ali. Não, e o Bandeira tava no meio de campo, ou seja, o Bandeira viu de frente e o Bandeira deu lateral. Até porque o que aconteceu, a questão, o movimento Maidana, até porque o Vegetti, que não era um daqueles atacantes físicos, que possivelmente estava batendo no Maidana, aquela só chegando junto, tromba ali, então é normal você querer dar um chega para mostrar a presença também. O Maidana acerta a bola e ele vai com o braço para empurrar o cara, só tipo assim, para tentar fazer o cara, vai, cai fora de campo e tudo. O problema é que o Maidana é alto e o Vegetti é um pouquinho mais baixo. Calhou de que quando ele foi dar a empurrada, ele acertou a cara dele. E ele foi imprudente. Vamos conversar que ele foi imprudente. Vou falar que não precisava disso, né? Mas assim, mas então é que ele acerta aqui e acerta com o movimento de empurrar. Não e foi precisava uma, fazer um trem desse no meio de ele campo? Não precisava também, né? Vamos conversar se, aqui. É porque se ele tá no ombro dele ali, empurra o cara, igual acho que ele queria fazer... não dá nada, ele ia cair, ia rolar pro Banco do América lá assim, ia poder pensar duas vezes em chegar junto, tipo, eu entendo o que ele quis fazer, a questão é que ele deu azar de que pegou no rosto dele com o antebraço, não foi movimento de cotovelada, o juiz vendo o lance, o juiz visse o lance, ele podia chegar e simplesmente falar assim, não, isso aqui não é cotovelada não, cara, olha ali, ó, o cara tá, ele acerta a bola, porque no VAR o áudio fala que ele não vai na bola. Esse aqui não. Não, você tá doido? Olha ali, ó. Ele acerta a bola, ele tá num lance de disputa ali, vai empurrar e acerta o rosto, pegou o antebraço. Não, isso aí é, tipo assim, no máximo, era o máximo amarelo, não posso fazer nada, segue o jogo. Ele podia fazer isso, mas agora, 7 mil torcedores do Vasco gritando em atrás cima. Atrás do VAR, ele vai fazer isso? Vai fazer. Eu imagino que o cara fala, que é isso? O VAR me chamou aqui, os filhos da puta estão falando no meu ouvido. Se eu chego e falo assim que não foi, tô fudido aqui, ó. Vou expulsar. O VAR chamou, na pior das hipóteses, eu coloco a culpa no VAR. E acabou. Pro juiz é muito cômodo isso. Então, com certeza. Então ele faz isso pensando no que ele escutou lá, né? E aí é difícil. E a arbitragem desse ano não é que. Não é nenhum esquema pra nos desfavorecer. É que ela tá ruim de fato, né? E aí é que tá. Quando, ela tá ruim, mas. Critério. Não. Mas é na dúvida, ferro no América. O problema é que a falta de critério de VAR tá uma coisa de louco. Você pega o pênalti pro Flamengo nesse fim de semana. Foi aquele lance lá que o cara chegou, encostou na bola, o outro cara veio chutar, pegou o pé dele. Pênalti pra quem, Felipe? Pro Flamengo. Calma. Resolveu, esse, né? Esse foi o mesmo lance do pênalti do Davidson, do Martínez. Ah, tá. Não, não. Também foi a mesma coisa. O Martínez ia chutar a bola, o Davidson chegou um pouquinho na frente, encosta lá, a bola pega no pênalti. Aconteceu com o Azevedo no lance, que ele chega com a cabeça ali, acerta a cabeça na bola e toma um chute no rosto. É o mesmo critério. Tipo assim, o cara chegou antes e o cara que foi chutar acertou o jogador. E o Mastriani, que chega ontem também, ele chegou chutando a bola e o cara chegou num carrinho ali e dá o rapa nele depois que ele chutou a bola. Também era um pênalti, pelo mesmo critério. O cara tentou dar o carrinho pra acertar a bola, o Mastriani chutou ela antes, ele acerta o Mastriani, também era lance pra pênalti. A questão é, os dois lances, tipo assim, outros foram, os nossos não foi, e não foi nem assim. E não vai o VAR, ser, cara. E o VAR não esse chamou. É o problema. Então assim... São as questões que a arbitragem está muito ruim esse ano. E você sabe do que mais? Digamos que a gente faça um milagre e jogue a Série A 2024. Vai ser diferente ano que vem? Cara, não vai, velho. Deveria ser diferente da nossa parte, né? Nós deveríamos perder com isso. Isso, mas a arbitragem, infelizmente, como nós estamos falando, não dá para esperar, imparcialidade, no meu entender. Não mas tá. Uma coisa que a gente pode mais falar, porque nos outros os dois anos anteriores, com o VAR, pelo menos o VAR vinha ajeitando os absurdos que eram em campo. Esse ano, especificamente, o VAR tem piorado a situação. O problema tá sendo esse. Porque até, se a gente for lembrar, a gente falava, cara, olha só o que tá acontecendo, isso não acontecia anos anteriores. Sim. Então a gente ficava comentando, porque o VAR chegava e o VAR consertava, os juízes erravam em campo, o VAR chegava, mostrava e estava ajudando as coisas. Aparentemente, os juízes do VAR agora entraram no mesmo esquema de ter que compor, porque assim, agora os juízes do VAR estão também, não estão mais consertando as coisas. E aí eu acho que pode ter sido pela nova direção de arbitragem, do CNM. Eu acho que futebol, sinceramente, tinha que ter um esquema parecido com o do vôlei, cara, com os técnicos poderem pedir o desafio. Ó, quero que olhe esse lance aqui, porque esse protocolo deles, que só pode olhar vermelho e só pode olhar pênalti, é muito errado também, tá? Mas enfim, vamos sair do assunto arbitragem, que tá todo mundo já de saco cheio, foi a semana inteira esse estresse, né? Essa falação de arbitragem. Eu acho que tá mais ou menos dito o que a gente pensa também, né? Que é isso aí, que não está sendo bom para nós, né? Mas por outro lado, também não pode servir de muleta para outras coisas, correto? Muito bem. O jogo de ontem, eu queria começar perguntando aqui para o nosso comentarista de goleiro, Felipe Deleucas, você acha que o Aguirre tinha que ter entrado aí pro bala? Olha, sendo justo, ele conseguiu ajudar ali em algumas saídas, ainda que foi onde ele mais mostrou que estava de fato sem ritmo. Fez uma boa defesa, que foi no lance que gerou o escanteio. O escanteio não tinha pega, nem que tivesse três Aguirres no gol, porque não teria o que fazer, foi uma cabeçada de uma rara felicidade. Então, assim, não teve culpa nenhuma. E mostrou ser um goleiro que tem vontade, assim. Ele é daqueles que grita, que paga pau pra galera, que sai, não fica, não é um pazinato que fica lá panguando assim na área. Ele tem postura. E ele é a bublê das ideias, né? Ele esqueceu que ele tava com no modo goleiro reserva, que a única função é caçar confusão, e entrou pra dentro do jogo e não quis nem saber. Aquela confusãozinha que deu ali uma hora, quando você assusta, tá ele lá no meio, quase dando uma voadora já. Uruguaio, né? Então, assim, ele tem essa questão também, né? Mas, assim, igual é o que a gente estava comentando antes. Eu acho que é aquela história. Eu teria medo de trocar no sentido de é um goleiro que está sem ritmo. Então, se o goleiro titular tivesse minimamente em condição, por ritmo, era melhor manter. Agora, eu acho que deu muito pouco para saber ontem. Ontem é difícil, porque o Cruzeiro que eu não jogou. Eles deram um chute, eles deram um x ao gol. Um foi a cabeçada que entrou e o outro foi a muito defesa. Muito ruim fez. A propósito, hein? Que time desgraçado de ruim. Se eu já achei o Vasco um time ruim na segunda-feira, o time dos casulosos aí, sinceramente, filho, é ruim demais. Esse time vai cair, pode anotar aí. Se a gente cai, nós vamos levar a Dona Maria junto, viu? Mas assim, acho que vale a pena manter. Até porque eu não sei o que o Cavicchioli tem. Mas eu acho que vale a pena. Ele me prejudicou ontem. E é aquela história: o negócio já tá indo pro vinagre mesmo. Então acho que dá pra manter, pra ver o que tem. Até porque a história dele é essa, né? Tá contrato até o fim do ano pra ver se ele tem a menor condição de ser pro ano que vem. Se ele mostrar que tem condição, aí dá chance. Eu acho que vai ser um pouco assim. Pra descobrir o que a gente tem. Eu, ali, né? eu acho que a fase dele no América já acabou. Acho que não tem renovação pra ele, não. Não, do Cavicchioli. Não, a guerra contrata até o fim do ano. Então, assim, sim. Coloca pra jogar e ver o que tem, porque se o cara for bom, já tá aqui, renova com ele pro ano que vem. Até porque imagino que por onde ele jogou, ele tem um salário que se adequa à Série B também, né? Então, e é jovem. A gente já falou isso aqui, eu acho que com os jogos dessa semana, só nosso colega Tio, que daqui a pouco vai aparecer aí, o Rodney Silveira, né? Não é isso? Nosso amigo Tio deve aparecer daqui a pouco aí, para fazer umas contas doidas, mas fora ele, eu acho que ninguém acredita mais no milagre não, né, gente? Porque a gente precisa arrumar aí 26 pontos, porque em 26 pontos em 13 jogos, né? Ou seja, eu não acho que tem essa possibilidade, não. Eu já joguei a toalha, sinceramente. Possível, ainda é. Matematicamente é, não. Mas, cara, não a é. A questão é o que tá, é mais não o que tá aparecendo. O Bustos, ele tá numa pegada que pra mim tá lembrando muito o Enderson de 2016. O Enderson de 2016 assumiu o time também numa situação muito inglória, que a chance de escapar do rebaixamento era bem pequena, muito pequena mesmo, e ele preocupou em fazer o quê então? Ele falou assim, ó, já que esse time aqui já tá virtualmente rebaixado, eu vou mostrar aqui que eu consigo dar um jeito e vou melhorar essa defesa, vou ajeitar a casinha. Tanto é que uma coisa que vocês vão lembrar, em 2016, a gente tinha partidas, no começo, assim, que a gente jogava pelo empate, que a gente não queria sofrer gol. Tipo assim, a gente estava mais preocupado em só não perder do que provavelmente ganhar, sendo que a gente estava numa situação que a gente precisava ganhar. Eu acho que o Bustos estava fazendo a mesma coisa. Ele pegou um time que a defesa era uma peneira, tomava gol adoidado. Ele fala, quero deixar esse time competitivo. Quero mostrar aqui que eu sou um treinador que tem repertório, porque das duas uma, ou eu vou conseguir trabalho pro ano que vem aqui no time, eles vão me manter, porque contrato até o ano que vem ele tem. Ou vai arrumar até mesmo uma conseguir outro time no Brasil, porque mostra que ele tem um repertório interessante. Então ele tá fazendo isso, querendo ou não, deu um baile no Vasco, só que aí ficou um a menos. Na nossa situação, um a menos, você não agarra um ponto. Você tem que fazer alguma coisa para ir para cima. Ele resolveu só se agarrar num ponto ali. Ontem contra o Cruzeiro, assim, a gente claramente... nem tudo é culpa dele, como a gente tava comentando. Ontem, as opções ofensivas que ele tinha, ele só não colocou o Mikael em campo. Não tinha muito o que ele fazer. O time não tem peça. Enfim, aí não foi ele que montou o elenco. Ele pegou com essa porra formada. Ele tá jogando com o que ele tem. Então, assim, é difícil. E eu tenho quase certeza. Ele leva o Mikael pro banco porque é o atacante que tá disponível. Porque eu tenho certeza que ele não tem a menor confiança de colocar porque sabe que não vai ajudar. Mesma coisa com o Paulista. O Paulista tá lá pra reclamar com a arbitragem. E tanto ganhar um amarelo, alguma coisa, não posso. Porque também não vai entrar. E aí, acho que é um pouco disso. Ele tem tentado ali, só que ele tá pragmático no sentido de, só quero mostrar que eu consigo pegar esse time, que era um saco de pancada, ser competitivo. Se não for suficiente para ser rebaixado, ano que vem eu luto na Série B com eles, ou me realoco com outro time que melhor. Eu acho que a principal diferença do Bustos pro Mancini em relação a isso, é que o time do Mancini não tinha nem resultado e nem desempenho. O time do Bustos, a gente tá vendo ao menos desempenho. O resultado vontade, não tá vindo. Entendeu? Mas pelo menos eu tô vendo um time com mais desempenho, mais bem organizado, mais bem... O Bustos, pra mim, ele tem um defeito seríssimo. Ele começa o jogo bem e vai cagando com as modificações durante o jogo. Mas aí eu acho... Eu acho a visão de jogo dele esquisita pra caramba, porque ele... Até nisso ele mudou. No começo dele, ele mudava muito mais rápido, ele trocava muito mais gente. Agora, quando parece que ele arranjou o time, ele tem até demorado a mexer, porque ele não tem peça. E assim, Porque, por exemplo, você pega o caso do Vasco mesmo, teve o Maidana expulso. Para mim, a mudança, no meu entender, a mudança lógica seria tirar o Mastriani, recompor a zaga e aí botar um cara para correr lá na frente. Botar um sujeito para espichar a bola lá na frente, né? O 15 tivesse ali. Mas aí o Varanda machucou o ombro e teve que trocar. Ele não quis voltar no intervalo, ele começou do jeito que estava. Quando ele viu que o jeito que tava não ia dar certo, o Mastriano era que tava... Mas meio que tava na cara que não ia dar certo. Você perdeu um Felipe, zagueiro, só né? Te atualizando, o Varanda teve problema na perna, não foi no ombro, não. Não, ele saiu reclamando, ele saiu do jogo. Entendi, porque ele parece que ontem, caiu, ontem né? Eu e o encontramos com ele chegando no Mineirão, foi. Ele tava em cadeira de roda. Com inclusive muito massa, viu? Dando um trampo danado para conseguir ver o jogo, viu? Na chuva, na confusão. Ele saiu do jogo com a mão no ombro. Então ele saiu do jogo reclamando do ombro dele. Mas assim, ele pode ter machucado. Mas é na perna. Pode ter tido no treino até alguma coisa de. É. Mas assim, mas acontece que. Aí ele sai da partida assim, e aí ele tem que manter o Mastriano. Depois ele desiste e troca. Só que aí o ataque com o Casares e Pedrinho, que eram as opções que tinha, ele não tem o que fazer. E aquela história, o pessoal ficava falando que porque ele não coloca o Benítez, eu acho que ontem deu pra mostrar porque ele não tava colocando o Benítez nas outras duas partidas em que ele pôde fazer e optou pelo Casares. O Benítez fisicamente não dava conta. Ah, não, para. Mas, esquece o Benítez. Qualquer jeito que o senhor faz opção no Casares, você tá errado. Não, você o Casares tá jogou errado. 15 minutos contra você o Vasco. Tá não dava tá pro Benítez jogar 15 minutos, porque eu acho que o Benítez arrumaria mais do que o Casares arrumou, sinceramente. Não, eu também. A questão é que eu tô a gente não tá com. 15 minutos, não tô pedindo um tempo, não. Tô pedindo um terço de um tempo. É. 15 minutos. Eu acho que a questão, o medo dele era, como tava com a menos do cara ter que dar um pique pra marcar e estourar. Porque ontem ele não correu muito. Quem dá um pique? Quem dá um pique pra marcar? Cara, mas é uns trem que. Começando a pedir. O Casares não vai fazer isso. Porque ele não vai fazer mesmo. O Benítez, querendo ou não, ele é raçudo, ele vai tentar se ele estiver em campo. Eu acho que o medo dele foi essa esse. Essa teoria, eu não posso concordar com ela, não. Não, cara, tem, não mas quer. Ontem o cara jogou 45 minutos, teve que ser substituído, porque não aguentou já. Isso com mais uma semana de preparação. Tudo bem, bicho, mas o Benítez, nós falamos isso aqui no começo do ano, nós falamos assim, ó, se o Benítez jogar um terço dos jogos, meio tempo, ainda assim tá bom. Por quê? Porque ele vai entregar nesse tempo, entendeu? Quem não salvou ontem foi ele. Bobear um cara bom no banco e botar o cara que não é bom. Eu não consigo entender. A minha impressão que eu tenho foi, ele não colocou contra o Vasco justamente pensando em ter sido titular contra o Cruzeiro já. A questão, o medo dele era colocar contra o Vasco. Mas não, 15 não, minutos, ele, bicho. Mas 15 minutos. 3 pontos, tanto faz ser contra o Cruzeiro quanto o Vasco. 3 pontos é 3 pontos. Aí. Acontece que você tem que dizer, contra o Vasco, ele ia entrar com o Vasco indo pra cima... E é um jogador que ia ter que ir puxar os contra-ataques. Mas ele entrou com o Cazares. Mas ele colocou o Cazares aí. É isso porque o Cazares, tanto faz o Cazares estourar ou não. O Cazares, tipo assim, você não tá entendendo que tanto faz, porque ele tá insistindo com o Cazares. Ontem não era jogo de novo pro Cazares. Ele tirou o Pedrinho pra colocar o Cazares. Ele matou o nosso contra-ataque. Se você não, o Pedrinho tava fazendo muita coisa, né? Ok, mas se você tira o Pedrinho, você tem que colocar um cara, pelo menos com características parecidas, para circunstâncias do jogo. Você tem no banco de reservas um Everaldo, você coloca qualquer cara ali para correr, e não o Cazares perdido. O Cazares, essa foi a quarta partida dele, né? Acho que sim, terceiro ou quarto. Vocês conseguem falar para mim 2 minutos que o Cazares fez alguma coisa? Eu não sei nem que posição que ele joga, para ser sincero. Não, cara, e olha que eu vou lá no SofaScore lá e fico tentando olhar o mapa de calor para tentar entender qual que é o jogo dele, porque... A contratação do Cazares foi errada. Entrar com o Cazares é tudo errado, cara. Eu vou mais além. Há quantos anos que a gente fala que pegar resto da cachorrada é fria? Há quantos anos que a gente fala isso, gente? E o que o América faz? Vai lá e pega um restinho deles. Cazares que foi lá no hotel do América, lá em Buenos Aires, quando nós jogamos contra o Defensa e Justiça, pediu para jogar, nós falamos que não precisava, que não tinha o perfil, e um mês depois é anunciado. É a falta de convicção, cara. Mas aí, eu tenho certeza. O Bustos está colocando. O Bustos, ele dá... Olha quem apareceu lá, o gato suicida lá. Ele tá caçando uma lagartixa ali, só que a lagartixa tá num lugar que ele não alcança, tadinho. Então, mas eu falo assim, o Bustos, eu acho que ele tá jogando com o elenco pra ver o que tem. Você pega, no início ele usava o Daniel Borges. Mas já deu tempo dele, não. Que tem, aí. Eu acho, a ideia é, com a gente voltando agora, Martínez, o Azevedo em condição, o Benítez estando 100%, a chance do Cazares entrar nos jogos futuros é menor. Porque assim, você pega, ele tentou o Daniel Borges, aí o Daniel Borges perdeu a posição, ele começou a jogar ali nas alas com o Matheus Henrique e o Rodriguinho. Aí beleza, ficou o Daniel Borges, entrou, quando o Rodriguinho teve que sair, ele colocou o Daniel Borges, foi um desastre do Bragantino. Depois disso, ele já colocou o Juninho de ponta, pra fazer a ala, porque não confia mais no Borges. Ontem, quando o Rodriguinho cansou, teve que sair, ele voltou com o Juninho pra fazer a ala, mas não coloca o cara. Ou seja, desistiu dele. A chance do Daniel Borges jogar agora vai ter que machucar assim, uma fila de gente ali pela ponta antes de tentar ir com ele de novo pro elenco. Eu acho que o Cazares tá caminhando ali assim também. Ele vai mostrar algumas chances. O Paulista, ele usou o Paulista nos 2 primeiros jogos dele. O Paulista não entra mais. Então eu acho assim, ele tá querendo mostrar, ficou um pouco o elenco, falam que tá dando chance pra todo mundo. E no final ele vai querer usando quem dá conta. O problema é que ele tem que... É que ele tá tendo que compor. A única razão do Juninho ser titular com ele é porque... O problema precisa, é que nós estamos na zona de rebaixamento faltando 13 jogos. Né? Não dá pra fazer teste. Mas agora, aí é que tá. Porque ele não tá pensando... Só ano que vem. Ele tá na pegada ainda esse 2016. Ele tá na pegada assim, foda-se se o time cair. Eu quero mostrar que eu tenho trabalho, quero mostrar que eu dou conta de administrar o elenco, quero mostrar que eu tenho repertório tático, quero mostrar que eu faço esse time jogar bola, que eu faço esse time ser competitivo. E aí, assim, se salvar, beleza, se não salvar, ano que vem eu vou ter emprego. Se a diretoria observar só o primeiro tempo do América, ele tem emprego garantido, mas se observar o primeiro e o segundo tempo, ele tem emprego garantido, não. Porque realmente os segundos tempos do Bustos com as substituições são, assim, desesperadoras, cara. Desesperadoras. Ele faz uns negócios. Dá umas inventadas doidas que, sei lá. Sacou? Mas emprego ele ontem, tem. Ontem, ele tá que vem. O Mastriano não tá entregando. É o nosso melhor centroavante? Mas tá entregando? Não. Ontem não era jogo para ter entrado o Mikael, já que ele tá experimentando tanto. Eu acho que esse aí tá com medo de experimentar. Ué. Mas para quem experimentou o Cazares e experimenta o Cazares tanto tempo, tá na hora de experimentar o cara, o Mikael, aí, entendeu? É foda. Deixa eu ler alguns comentários aqui, muita gente comentando, o Otomol, a Luiz de Araújo Príncipe, Alberto Boechat, Lúcio Melo. Já vou te interromper no primeiro. Bicho, você me interrompeu com 3 lidas, cara, que inferno. É que eu ia te interromper no primeiro, na verdade. Que saco, senhor. Deixa eu ler os comentários. Um abraço pro Otto. Chato. Obrigado. Eu tive o prazer de conhecer o Otto num dos jogos, que eu já esqueci qual, sabe? Mas só pra mandar um abraço pra ele, que eu conheci e tal, e me abordou. Muito, muito, muito bacana, muita gente boa. Foi só isso. Chato. Se você trata mal esses poucos 15, será que se tiver 15 ouvindo a gente aqui, eu não faço isso, não. Se ele foi lá no cumprimentar, então eu tenho por obrigação. Eu tô te tratando aqui, mal. É diferente. Então, mas eu sou puta, eu não tô nem aí. Eu tenho a obrigação de vir aqui de falar pro Otto que foi um prazer conhecê-lo. Continue. O Lúcio Melo, Roilson Isidoro, Fernando Jesus dando boa noite, Felipe Awai dando um Opa Decadentes aqui, Sérgio Souza, Maurício Cândido, Alcimar Coelho, Eluísa de Melo falando que não gostou quando eu falei que ela tem pouco senso estético, afinal de contas ela vai casar com o Felipe, Tadeu Cota, Luiz Alberto, Pedro Bastos está aqui falando que Série B à vista, Carlos Antônio de Paraupeba, só de não perder para as Marias já tá bom, eu queria ganhar, Rosimere de Ubar, dando um boa noite, Júlio César Randan, Rodrigo de Almeida Silva, Francisco Silva, Anderson Pereira, canal do Cuba Knights, tá aí dando uma moral também, Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui, tá perguntando cadê o Salum que viu o rato roubar o América, Carlos Alberto, falando que tem medo do Benítez ser punido pelo STJB, pois quase quebrou os joelhos do jogador das Marias com a caneta de ontem, a Mauri Lopes mandou um superchat pra gente, falando que a igrejinha, além de ter cláusula de serem titulares, tem que ser capitão. Onde nosso trio de gringos são os homens de serem, pois sabem bater, cobrar e dar pressão ao juiz. Enquanto nosso capitão mora, é uma lástima. Ô, gente, os lances, não sei se na TV mostrou isso, mas os lances de escanteio que o Aguirre... Aguirre que fala? Aguirre. Os lances que o Aguirre jogava a bola, bicho, era engraçado. Mas era engraçado. Aquele escanteio pro Cruzeiro, né? Aí o cara do Cruzeiro pegava a bola pra bater, ele ia jogava a bola reserva pra dentro do campo. Era engraçado. Era mesmo. Teve uma hora que um pirou lá com ele lá. Esse cara pilhado. Não, e na hora que a gente fez o gol, bicho, o cara faltou dar uma banana pra torcida do Cruzeiro. Ele fez de tudo pra provocar os caras, bicho. Então por isso que eu tô falando. Eu fiquei com receio do Juninho brigar com ele, de estar fazendo tanta sacanagem. Pois é, cara, ele é a bublê das ideias total, velho. Completo, cara. Isso é bom que pilha a turma, cara. Isso é bom ter jogador que pilha, assim, que pra ver se bota fogo na turma. Emerson Mascarenhas, Nuno Harry tá falando que Thales tá fininho hoje, perdeu uns 5 quilos na meia maratona do Mineirinho ontem. Foi, caralho. Ah, bicho, é longe. Gente, é longe. Só um comentário de esculhambação que foi ontem. Isso que eu ia ontem foi avisado que a entrada dos americanos seria por aquela rua de trás do Mineirinho. 65 pessoas, Jairo. 65 pessoas. 65 pessoas. Para quem conhece o Mineirinho, né? Aliás, a gente tem muito pessoal do interior ou que nunca foi, tem uma avenida atrás do Mineirinho que tem duas rotatórias, uma em cima e uma embaixo. E aí o natural seria você entrar pela rotatória. Subir a avenida para a entrada do. Costuma ter uma entrada ali por trás do Mineirinho. Você deixa o carro e aí vai andando. Você vai andando, só atravessa aquele viaduto que passa em cima da Abraão Caram e sai do nosso portão lá para entrar. Fomos de carro. Chegou na Orla da Lagoa, tá completamente fechado. Mentira, completamente não. Tinha a entrada da contramão. E aí eu entrei. Faltou a polícia me dar um tiro, porque eles brigaram com a gente. Isso. É contramão. Eu falei, cara, mas eu preciso entrar no estacionamento. Isso sem nenhum carro passando. Né? Eu falei assim, eu preciso entrar no estacionamento, só tem essa entrada, como é que... Aí, com licença. Não, não é aqui não, pode ir embora, não sei o que. Tá, beleza. Saímos, demos a volta inteira na orla para pegar a primeira rua direita... para tentar ir pela rotatória de cima, porque o policial falou que de cima estava aberta. Demos a foto inteira. Chegou lá em cima... Isso, você não está detalhista. Dando a volta com 45 mil cruzeirenses. Exatamente. Exatamente. Aí, leva horas para fazer essa volta. Nós gastamos 40 minutos para fazer essa volta. Aí chega lá na rotatória lá em cima... Tudo fechado. Aí vira pro policial, escuta, eu preciso entrar ali, não sei o quê, entrar de americano. Não, não pode entrar, não. Por onde é que entra, então? Então você tem que entrar lá pela entrada do Mineirinho, lá na Abraão Caram, e vir e atravessar o Mineirinho todo de carro para depois voltar atravessando a pé. Aí lá fomos nós de novo. Aí entrou, consegui. Aí mais 40 minutos para conseguir entrar na entrada do Mineirinho lá de baixo. Nessa brincadeira aí, nós já conseguimos uma das últimas vagas lá no Mineirinho para entrar e sair, chegar correndo. Já chegamos 6 horas lá na bilheteria. Não, nós só pegamos uma vaga porque tinha um cara saindo. 6 horas não, 4. Exatamente, demos essa sorte ainda, é. Então, assim, Gente, e aí sobe uma escadaria maluca. Depois, sem indicação de nada. Sem de bicho, o trem vai vacaiar do mundo. Aí você chega para entrar, depois que você entra, que você tá lá dentro, sei lá, uns 10 PMs, né, do choque, uhum, te olhando como se você fosse um criminoso, cara. Isso aí é um negócio. É óbvio que existe gente boa e gente ruim em torcida. O América não é exceção disso, longe disso. É óbvio que tem todo tipo de gente, de pessoa. Mas, porra, um domingo de chuva. Éramos 65 lá e devia ter pelo menos uns 25 policiais. Oh, bicho, é um negócio assim. Os caras loucura, te olhando assim, os caras esperando que você fale A pra ele te dar uma porrada, sabe? E outro negócio mais maluco ainda, que eu não sei se você viu já. Isso acontece todo jogo, tá, gente? Né? Não foi exclusividade ontem, não. Mas ontem tava mais legal porque a gente era 65 pessoas, né? Então as coisas ficam mais claras ainda. No intervalo do jogo, eles saíram da arquibancada e foram pro boteco ficar lá. Então, assim, tem um espaçozinho que nós só 65 pessoas vão só reduzindo o nosso chiqueiro ali. Então tinha um bar pra gente, um bar e um banheiro só, né? É o suficiente também para 65 pessoas. E eles conseguiram colocar os 25 guardas tampando a nossa visão da pampulha. Foi. Cara, foi mesmo. Isso, naquele clima, assim, se você fala um A, você vai apanhar. Sacou? Os caras com as armas, você vai... É, cara, a gente tava, não, né? Nós estávamos só assistindo o jogo. Só isso. Ô, Jairão. Que intimidação só... que é essa, bicho? Loucura demais, cara. Loucura demais. Tinha uma dúvida. Agora que a gente descobriu que a gente tem um funcionário no América que ele lida exclusivamente com operações para a torcida em jogos, ele uhum, trabalha nos jogos fora de casa quando é clássico ou não? Ele não. Só os dependências. Só os nossos mandos, aliás, né? No caso, a operação de ontem foi do pessoal do Cruzeiro. É, mas do fundo do meu coração, nem nos nossos você tá trabalhando direito, gente. Quanto mais nos fora. Peraí. Gente, vocês não entraram em detalhes, eu não sei se vocês foram no jogo de segunda-feira. O Jário foi, mas você não ficou de arquibancada, né? Normal, né? Você não ficou ali no P6, não. O Felipe, você não foi porque você tá com um negócio aí no ombro, né? Cara, foi um dos negócios mais... uns absurdos que eu já vi dentro do Independência. Olha que eu já vi bastante absurdo ali. Os torcedores do Vasco passando escoltados pela polícia, escoltados por muitos policiais. E os caras, como se nós, torcedores, dentro do nosso estádio, com o mando de campo nosso, um jogo segunda-feira, 8 horas da noite, como se nós fôssemos bichos. Porque os caras tirando foto da gente, nos filmando, sacou? Vai tomar no cu. Parecia que eu tava num zoológico, sacou? Eu era aqui, na África, que tem aquele safari, né? Que passa com um caminhãozinho, os caras ficam tirando foto. Eu me senti ali um leão, né? Porra, ou melhor, um leitão, né? Ou um elefante, sei lá que porra que eu sou. É. Tem que ser um bicho grande, né? E por que eu tô falando isso? Porque isso abre um precedente, cara, que é... O América tem que tomar muito cuidado por um clássico começar a passar com um atleticano em bandos no meio da gente escoltado pela polícia. É, e dá uma merda, é um precedente gigante. Pesado, é. A sorte ali da segunda-feira é porque como a gente tava totalmente com a nossa torcida em menor número, o América fazendo uma campanha pífia, um horário horrível, então a torcida do América não foi, né? Nós devia ter lá uns, talvez na torcida segunda-feira, uns 1.300, 1.400 pessoas no máximo. Imagina num clássico, cara, e tem clássico vindo aí contra o Atlético. E aí, vai ser a mesma coisa? Vão. E os caras do Vasco fizeram o seguinte, olha pra você ver, os caras pararam a entrada, a nossa entrada na Pitangui, cara. Eles falaram que se eles não entrassem, ninguém entrava. E nós afinamos, nós, incluindo a PM, tá? Afinaram, os caras entraram pro nosso lado e serem escoltados pra dentro. E chegou lá dentro e gritou, quem que é Vasco aí? Tirou 500 pessoas, levou. Você tá entendendo? É isso que aconteceu. Isso é um precedente muito ruim, mas muito ruim mesmo, né? Então, assim, tem que tomar... Eu tive uma reunião semana passada lá na sede, o pessoal mostrou alguns planos aí, vamos ver se vai ser o que vai acontecer mesmo, tá? Vamos ver o que vai acontecer mesmo, porque isso é um precedente muito perigoso. Precedente bicho. Nós já vimos coisa ali absurda. Ah, tem outro detalhe. O Jair caiu, não, né? Não, tô aqui. Só trocando a câmera. Outro detalhe que também me chamou a atenção negativamente no jogo contra o Vasco. A hora que acabou o jogo, a gente tomou uma sapecada do Vasco. Nós saindo do estádio, tinha um carro da polícia entre é São Firmino, aquela ali, eu sempre esqueço o nome da rua da São Firmino. É São Felipe. São Felipe. Mas São Felipe, com Pitangui, tinha um camburão ali, e policial olhando pra gente como se a gente fosse criminoso. A gente tava saindo do estádio pra ir embora pra casa, bicho. Sacou? Sim. Não é maluco. E na outra esquina, que é onde deveria ter a galera lá, porque a torcida do Vasco iria passar ali, a polícia não tava. É. E pelo que eu vi de relatos, desculpa, já só finalizando bem rapidinho, pelo que eu vi de relatos, teve confusão, teve gás de pimenta ali na nossa torcida, então. Teve, depois. Teve depois a gente saiu. Foi. Então, eu queria só fazer uma justiça que a pessoa que opera, que é o Lucas, que opera lá no Independência, ele ajudou muito ao pessoal no jogo de ontem, tá? O jogo de ontem, até o site do Cruzeiro estava com problema para comprar ingresso. Até ligar para os caras do site do Cruzeiro, ele ajudou aí para conseguir ingresso, tá? Então, só fazer uma justiça aqui que apesar dele não ter trabalhado na operação do jogo de ontem, ainda assim ele ajudou aí. É um cara bacana, tá trabalhando. Vamos ver se vai dar certo aí a movimentação para os próximos jogos. Tá, gente? Mas é o seguinte. Promissor, né? Mas vamos ver para frente. É, vamos ver. Eu acho que vai. A gente tem alguns jogos difíceis aí pela frente. A gente tem em casa Botafogo, Cachorrada e Flamengo. Ou seja, são três jogos aí que vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou dizer o que eu acho que deveria fazer, tá? Eu acho que a primeira coisa é só P10 e deixar isso bem claro. É P10. É só aquele setor lá de cima. Segunda coisa. E aí vem um ponto polêmico, tá? Eu acho que, infelizmente, a única solução que existe para isso é o chamado sócio-cambista, que a gente brinca aqui. Eu não vejo outra solução de venda de ingresso que consiga eliminar, vender o nosso lado todo para a turma. Eu não consigo achar uma outra ideia. Porque se você botar no site com venda geral, os caras esgotam o nosso setor. Se você botar na bilheteria vendendo para qualquer um, os caras invadem, chegam lá mais cedo e compram tudo, tá? Eu ainda vou dizer mais. Para mim, venda de visitante tinha que ser igual é, por exemplo, lá em Itaquera. Quem já foi lá num jogo contra o Corinthians sabe que a venda de ingresso é só na hora e na bilheteria. Ninguém compra antecipado, não tem nada. O cara compra para lá e pronto. O Maurício está colocando aqui ingresso a R$400. Maurício, tem um problema em relação a isso, tá? A gente não pode colocar qualquer preço de ingresso, não, porque existe uma regra que diz que aquele setor, como nós não... O preço de setor tem que ser espelhado. Então, como nós não vendemos o nosso lado de cá, aquele setor lá, o Geraldo Magela da Pitangui, que seria o equivalente ao P10, aquele setor tem que ser mais barato que a média dos outros, certo? Então, ele vai somar, por exemplo, se você abrir o P3 e o P6 e a média der R$100, lá vai ter que ser 80, por exemplo, tá? Então, só para dizer que não é que precificação de ingresso não é tão simples, tá certo? Mas essa é aquela história que a gente conta. Você fala que o P3 custa 300, mete o sócio cambista dando 95% de desconto, coloca... Sim, claro que a América vai meter isso aí. Lá. É, com certeza a América vai fazer nessa linha aí. Eu só estou dizendo que, no meu entender, não há outro jeito de restringir venda no P3 que não seja via sócio. Se deixar vender para qualquer um, vai vender tudo. E para mim, eu ainda faria isso, que a torcida visitante é só o P10 e só vendido na hora. Então isso já tira um bocado de caravana, já tira um bocado de gente que vai ficar no, na pressão ali. Então eu que eu faria, tá? Mas vamos ver. Parece que o plano era vender só o P10 para o Vasco, mas houveram pressões aí de pessoas em função de faturamento para vender o P2 também. Ou seja, tem gente que acha que faturar é mais importante que o jogo de 1.000 pontos, que era o jogo contra o Vasco, tá? Então, enquanto for assim, vai ser difícil, né? Bom, ainda falando nessa semana aí, gente, eu queria... A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu achei que o Alê ontem fez uma grande partida, hein? E Alê, a gente vive xingando ele aqui, mas eu não tenho nada a reclamar dele no jogo de ontem, não, hein? Eu achei que ele foi um pouco mais do mesmo nas partidas que ele jogava com raça. Tá dando até... Deu até carreira ontem, moço. Carreira? Ah, saiu correndo, né? Saiu correndo. Mas eu tô fazendo, o problema do Alê é porque ele não joga assim todos os jogos. Ele faz um jogo que ele dá uma raça e depois é só a lesma. E eu acho que os maiores problemas, que são as questões defensivas dele, voltaram ontem. Ele até conseguiu ter um desarme, mas foi driblado duas vezes, às vezes ele tava mal, ele correu o campo inteiro, mas muitas vezes dava aquele buraco entre ele e... entre a linha, em frente da linha de zaga, né? Que é onde ele tem o problema. Que foi de onde saiu a finalização, por exemplo, que gerou o escanteio. É, aquilo continua quando ele joga de volante. A questão maior não foi nem ter o Alê, foi não ter tido o Breno, que recompõe muito melhor aquele setor. Ah, se o Breno estivesse ali, talvez o cara não tivesse chutado, não tinha tido escanteio, evitado. Difícil saber, mas o Breno faz esse primeiro volante muito melhor do que o Alê. E optou por colocar o Alê naquele jogo. De fato, ele foi bem melhor do que ele vinha jogando, mas ele ainda não foi o suficiente para jogar uma Série A. É, ele deu muito mais raça. Ele foi muito melhor que o Juninho. O Juninho foi um dos piores em campo, assim, disparado ontem. Mas, ainda assim, ele é aquela história. É um jogador que é abaixo pro nível que a gente precisa. Mas ontem, de fato, não dá para reclamar no sentido dele. Ele jogou com uma raça que ele geralmente não joga. Ele correu o campo inteiro. Entregou pouco. Porque o passe dele, a maior parte dos passes, continua sendo laterais ou para trás. Ele não tem aquele passe qualificado. Ele muitas vezes, e isso aí, ele atrapalhou uns dois contra-ataques que deram a bola dele para receber. Ao invés de ele pegar, só dominar e já entregar a bola para quem passava, aí ele pegava, ia, conduzia. Ele não é esse jogador de dar velocidade ao jogo. Isso atrapalhou um pouquinho para a nossa proposta, né, de contra-ataque. Mas, de fato, se for comparar com o que ele vinha jogando esse ano, ele foi, assim, infinitamente melhor. Mas ainda é um jogador que não encaixa para uma Série A, na minha opinião. Nós caímos num problema que o América hoje, ele tem um jogador de marcação no elenco, que é o Martínez. Até onde eu acho, a gente só tem o Martínez de jogador de marcação. Ontem a gente não tinha o Martínez, então o Bustos... Breno teria também, não. Não sei também. Eu acho que ele marca bem. Mas de ofício mesmo, de marcador, não. É Martínez. Martínez, é verdade. Né? Bustos, nem o Martínez é um marcador de ofício. Porque o Bustos, o elogio que ele fez foi que o Mancini conseguiu fazer o Martínez marcar. É, a coisa que ele fazia foi aquilo. Então, é até uma surpresa isso. Pois é. Eu acho que assim, o Martínez, ele para mim, ele é hoje o nosso principal marcador, né? O principal jogador, ele, o principal camisa 5 que nós temos. Ontem ele não jogou. Então o Bustos tinha que colocar alguém no lugar dele. O problema disso tudo aí é que nós temos um jogador que não pode sair do time, né? Ontem o meio de campo deveria ser Benítez, Alê e Breno. Isso é óbvio para qualquer... Sem sombra de dúvida. Para qualquer torcedor, isso é... Qualquer não, mas para a maioria isso é o óbvio. É o óbvio. Por quê? Você teria o Breno ali na marcação, você teria o Alê um pouquinho mais na frente, você deixaria o Benítez mais solto, né? Só que quando você tem o Juninho cerca o Lourenço do cacete, aí você tem que fazer com que o Benítez volte lá atrás para buscar bola, o Benítez acompanhar o jogador, o Benítez tem que ajudar na marcação. Então você fode um craque igual o Benítez, sacou? Não tem perna para isso, não. Tem perna. Então, para mim, a escalação, o problema da escalação de ontem foi essa. O Alê fez um bom jogo, sim, eu acho que ele fez um bom jogo. Eu colocaria ele na eleição do Bala, eu colocaria ele entre os quatro melhores, que eu acho que ele fez uma boa partida, sim. Mas o problema é que ele teve que jogar numa posição que eu acho que não deveria ser a dele para aquele jogo. Ele deveria jogar um pouquinho mais na frente e o Breno cobrindo aqui dali. O Breno fazendo a função do Martínez, né? Mas enfim, não pode sair do time. Vamos, vida que segue aí. O Arthur tá falando que o Juninho não cerca nem o Lourenço mais. Não, nem o Lourenço, mas acabou. O Rodrigo Magalhães tá lembrando do Javier Mendes. Achei que fez um bom jogo também ontem, gostei. Fez. Né? Achei que fez um bom jogo, sim. Deixa eu ler aqui, Emerson Mascarenhas está aqui com a gente, Nuno Harry falou também, Arthur Mendes, Alcimar Coelho, Laura Grise, Sérgio Gandarella, Hernani Barbosa, Eric Malaco está aqui com a gente também, Edson Marcos Colina Firmo, Zé Flávio Moreira, ele está falando que, gente, o Juninho, o apelido agora é Cerca Leão, cerca e não produz nada, observem. Adriano Lacorte, que tristeza esse time nosso, você tá doido, Lourão da Barra. Rapidinho, oi. Só mandar um abraço muito efusivo. Para de mandar abraço pros outros. Mas o Hernani merece, porque ele, além de estar sofrendo com o América, ele trabalha com o André, então, bicho, não é um ano fácil pro Hernani, não é um ano fácil para ele. Mas tem anos que eles trabalham juntos também, né? Ah, mas o América tem 2 anos que o América tava na Série A, 3 anos que o América tá na Série A, né? Nesse ano tá nessa draga toda, imagina o André reclamando com ele o dia inteirinho, gente. É, Andrezinho tá muito bravo. Eu queria a presença dele aqui hoje, mas infelizmente ele teve muito mais agora que ele tá nessa onda aí de não quer ir no estádio. Não quer ir, não vai, porra. Mas não precisa ficar o tempo inteiro. Eu não precisa ficar o tempo inteiro falando, eu não vou, foda-se, não quer ir, não vai. Ué. Você é não vai ser o primeiro. Ele quer ser convencido aí, cara. Mimado. Eu não vou te falar que todo gordo é mimado, senão eu me fodo, né? Lourão da Barra tá aqui também, Dilson Júnior, Júlio Oliveira, Gustavo Lana, abraço aí, Gustavo, Márcio Mansur, tá falando que se não vender muitos ingressos pra torcida visitante, eles vão comprar na nossa torcida. Não, exatamente, por isso que a gente tem que arrumar um jeito de não vender pra eles. E a solução pra isso aí, eu só vejo se só sócio conseguir comprar. O perigo que nós temos é aquela pessoa que chega lá na bilheteria pra comprar, não conhece ninguém, não conseguir entrar, mas infelizmente... É, como tudo tem seu lado negativo, só te lembrando que nós temos uma categoria de sócios que não paga bosta nenhuma, né? Que é uma das maiores loucuras que eu já vi. Não, mas aí ele não deve poder comprar, com toda certeza. Olha, né? Olha, hein? Cuidado. Com toda certeza. Cuidado, tomara que não. O que teve... Se alguém do marketing da diretoria estiver nos ouvindo, pelo amor de Deus, gente, sócio, o tal do sócio Bala, que foi uma idiotice sem tamanho, não faz esse cara... Seu cambista, o sócio cambista, não quer fugir tudo, né? Não, o sócio bala não pode entrar nesse bolo aí não, senão dá problema, né? E aí o seguinte, eu acho que aí, inclusive, o perigo que a gente tem é isso, mas aí nós temos que nos organizar para tentar que essa pessoa que chega lá e é americano, a gente consiga botar para dentro também, mas aí é organização nossa. Mas, infelizmente, é o lado negativo dessa política. Mas eu, particularmente, já aviso que eu não vejo outro jeito. Gilberto Weber está dando aqui umas saudações americanas, lá de Vila Velha. Elvio Moreira, Alexandre Magno, está falando que o melhor meio de campo para ele... Gilberto podia trazer umas caixas de chocolate garoto para a gente quando ele vier aqui em Belo Horizonte, hein? Porra! Alexandre Magno falando que o melhor meio de campo para ele é Cal, Breno, Martínez e Benítez, Pedrinho e Mastriano no ataque. Boa, é bom. Escalação. Não, mas aí você perde um dos zagueiros. O Cal... O pessoal tem uma tara com o Cal, assim, esse meio campo aí com Breno, Martínez e Benítez já funciona, só que eu coloco o Azevedo no lugar do Pedrinho, ontem não roubou também, o Azevedo tem por 45, no máximo 55 minutos, mas ele tem jogado. Ô Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa já, deixa eu estar na posição de apresentador, pergunta pro Felipe, pergunta boa, hein? Interessante ela, contrato do Azevedo termina em dezembro, você renova pro ano que vem? Então, difícil essa pergunta, hein? Não. Pergunto pra você também já. Não renovaria? Não renovo. Não. E você, Felipe? Idealmente, não. Eu acho que é hora de mudar. Mas, assim, se você chegar e falar que vai dispensar o Azevedo e vai manter o Everaldo... Tem isso. Vá com o Azevedo e tentar arranjar um time pro Everaldo. Então, assim, a questão é... Coloque essa, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, coloca aí nos comentários. Vocês renovariam com o Azevedo no fim do ano? A minha opinião é não. Não. Tem que ver que... se pode ser que jogue uma Série B, porque uma Série B é outro nível. Gente, mas Série B é outro esporte, gente. Para com isso. Série B, a gente precisa de intensidade, cara. Mas é um esporte que o Azevedo conhece bem, que só jogou Série B. Ah, mas eu não... Não, mas a questão é que eu falo, eu acho que não. Não é para eu não renovar com ele pela questão que a gente fala de mudar de elenco. Tem que mudar as lideranças. Sim, esse elenco está muito acomodado. Não, o Azevedo é um dos jogadores que está há muito tempo nisso. Então, eu não renovaria. Acontece que vai ter que mudar muita gente. A depender do orçamento, quem fica, quem vai, das opções que vai ter, aí eu renovo no sentido de, peraí, se eu vou trazer um cara que é muito pior que o Azevedo, aí eu tento ficar com o Azevedo. Mas, assim, se você tem que sentir, eu acho que é a hora de trocar. Então, digo mais, eu arranjaria algum lugar pro Juninho jogando que vem, eu arranjaria algum lugar pro Alê jogando que vem, não acho que tem condição, assim, principalmente por essa oxigenação, essa mudança que tem que ter no time. Tentaria arranjar um clube pro Everaldo, apesar de tudo, e Daniel Borges, idem, e vida que segue, a gente tem que tentar mudar esse elenco. Gente, o time de Série B, time pra Série B é diferente de time pra Série A. Claro. Não, mas você precisa de intensidade. Sim, o Azevedo, eu não sei, hoje, 2 de outubro, eu não sei. Mas hoje, 2 de outubro, eu te falo que o Azevedo hoje é o nosso melhor ponta. Hoje é o nosso melhor ponta. A gente já falou isso aqui, eu vou falar mais uma vez. O Azevedo é um mal necessário. É um joga pro time, faz ali um papel de levar a bola que ninguém mais faz. Agora é o seguinte, igual eu falei, ano que vem, vida nova, outro campeonato... O Azevedo é a solução que apareceu em outubro de 2023. Solução, entre aspas. Não, o Azevedo é a solução que está aparecendo desde julho de 2023. Pois é, mas assim, é um, não era para ser, concorda? Mas isso... Não, não era, mas você, você tem que pensar que quem está lá contratando deveria ter visto isso e não viu, tanto é que trouxeram pontas que não resolveram bosta nenhuma, olha o Azevedo aí de volta. Pois é, eu... É, mas aí, mas é uma não coisa acho que a gente pode fala. Renovar, não. Quando a gente... O pessoal tem que pensar também, porque ano passado, agora está todo mundo falando, ah, mas, por exemplo, a renovação do Everaldo. Ah, mas ano passado todo mundo queria o Everaldo, todo mundo queria o Everaldo. O que a gente falou na montagem de elenco aqui no ano passado foi, renovar, traria o Everaldo ano que vem? Eu, o comentário era, o Everaldo não tem condição de ser titular numa Série A. Para compor elenco, aí, se estiver dentro do orçamento, acho válido. Mas o que a gente comentou até foi, só que ele está vindo de um salário com o Corinthians. Eu acho difícil isso, ele ter um salário para compor elenco. Mas assim, ele, para ser um cara que vai compor o elenco, pelo que ele desempenhou ano passado, a gente tá falando do Everaldo do ano passado, que jogou consideravelmente melhor do que o Everaldo desse ano. A gente falava que era ok, que era um cara que ia conseguir entrar no segundo tempo, acelerar a partida, puxar contra-ataque. Ok, mas era um jogador para compor elenco, não para ser titular absoluto. O que, que o problema foi? É, na montagem elenco que foi, calhou que o Everaldo, queira ou não, tinha que ser o titular absoluto. Para mim, vou ser sincero com vocês, decepção mesmo, decepção para mim, só teve duas, Pedrinho e Cavicchioli. Decepção. Tipo assim, caras que eu achava que iam fazer um bom 2023 e não fizeram. Decepção. O resto, eu sempre... O Éder, por exemplo, fez um bom 2022, poderia fazer um bom 2023, mas, assim, não é uma decepção, sabe? Não é um cara que eu falo, nossa, que jogadoraço. É, dos reforços, o Pedrinho é o único que eu falei, não, esse cara vai vir e vai jogar. De resto... O Juninho tá jogando tão abaixo assim de 2022? Eu às vezes me pergunto isso. Não tá jogando muito não. Abaixo do ano passado, não. É, pra mim agora, o jogo dele sempre foi esse. Agora tá jogando menos. Então precisa mais dele. Exatamente. Você falou tudo aí. Quando o time tava encaixado, o fato dele jogar esse futebol burocrático dele não fez diferença. Porque ele compunha... Ele e dava umas assistências, fazia gol. Então assim, entra ali, compõe e tal, não sei o quê. Agora, o time agora não tava encaixado, então... Ter um jogador que não consegue entregar tanto quanto consegue, atrapalha. Então, assim, mas o Juninho esse ano não tá. Ele não tá muito pior do que o ano passado. Ele manteve a média. Cara, acho que tá correndo um pouco menos. Acho que a idade vem pesando, mas assim, não tá tão diferente assim. No passado ele já tava pior. Eu acho que o Juninho nem é nem tão pior do que de 2021. Eu acho que de 2020, sim. 2020 foi um ano acima para ele. Agora, o Juninho de 2021 já foi abaixo do que 2020. Os 2022... Normal, né, cara? Já foi abaixo que de 2021. Ele sempre foi um jogador que dependeu muito da proeza física. E, de repente, né? O Augusto tá falando que o Everaldo também tá mal, mas o Everaldo, pra mim, não foi decepção, porque eu nunca gostei do jeito que jogava a bola. Pra mim, sempre... E ele sempre foi sempre. Assim. Aí o pessoal fala assim, ah, o Everaldo... Ciscador. Sempre achei o Everaldo ciscador. Aí tem gente que comenta, ah, mas o Everaldo só jogou bem ano passado. O Everaldo é um cara de altos e baixos, assim, ele faz uma temporada um pouco melhor, uma temporada ruim. Foi assim, ele conseguiu fazer uma temporada pro Fluminense, conseguiu um baita contrato no Corinthians, nunca jogou bola no Corinthians, aí veio aqui. Mas é o que eu falei, pra compor elenco... Foi no dado, Esporte não, também, não jogou nada, né, eu acho. Ele passou a temporada do Esporte, não passou? Acho que passou emprestado também. Ou foi uma coisa assim. A minha ressalva, o Everaldo, é só uma. A idade dele, você meter um tempo de contrato tão grande assim. Não 3 anos. Aí um que me não tem. Nem só pela idade. Ainda falar que é um jogador que tem muito mercado. Pô, se tivesse mercado, não tinha vindo pra cá no passado, nas condições que veio. Então, tipo assim... Até o final do ano seria aceitável? Seria. Eu acho que até o final do ano que vem eu colocaria aceitável. Não, o final do ano que vem. É sacanagem. Aceitável. Agora, 26 é um tapa na nossa cara, bicho. É. Tapa. Eu acho que realmente... Porque vocês estão falando muito em emprestar o Everaldo. Pra quem? Quem vai querer o Everaldo? No salário que ele tem aqui, ninguém paga, não. Ninguém paga, não, gente. Aí que vai ter que acontecer? Se a gente conseguir um time pra emprestá-lo, nós vamos arcar aí com 70% do salário dele aí. Baita negócio. Pois é. Eu acho que, assim, a gente... Um dos piores contratos que a gente fez esse ano, assim, não valia todo esse esforço, não. Eu não sei, eu acho que valeria mais a pena ter ouvido a falação da torcida do que ter feito um contrato ruim assim. Porque a falação da torcida já dura 2 meses. É, e o Everaldo dura 3 anos. 3 anos. Eu te falo que assim, quando o Boia saiu, que foi pro Japão, todo mundo reclamou. Como é que fez um contrato desse? Quando o Pedrinho saiu, todo mundo reclamou. Nós passamos o resto do ano sem nem lembrar que Pedrinho e Boia jogaram na América. É, Vamos lembrar, vamos lembrar dele como reforço agora nessa janela aí, por oportunidade de mercado. Porque se o Pedrinho não faz a merda que fez também, ele nem seria lembrado pela gente, sacou? Então o futebol é assim. Só que a turma não entende isso. É, e eu vou falar com você o seguinte, viu? O Pedrinho esse ano aqui, não sei se a cabeça dele tá longe, sinceramente, tá mal. Acho que muito provavelmente ele tá muito focado mesmo, não. A chance de ele tá pensando em futebol é que é mínima, por tudo acontecer. Uma coisa que eu vou colocar aqui, acho que é o pior, não sei se vocês vão lembrar, o que que o Salum disse quando especulou-se o Pedrinho pela primeira vez? Vocês vão lembrar? Não. Eu traria ele se fosse para colocar um acompanhamento psicológico próximo, que não sei o que lá. Nós temos psicólogo. Só o Bauer. Então assim, de que adiantou? A questão é essa, ele falou que traria ele, mas diante dos problemas, só traria se tivesse acampamento com psicólogo e coisa e tal. Nós não temos psicólogo. Assim, nós Então, assim. Não sei, às vezes tá fazendo fora, né? A gente não sabe isso, né? Não. Mas a dentro do clube, é certamente não. E aí é complicado, né? Porque a gente não tá tratando um cara que possivelmente tá assim, bom, que não tá 100% focado só no futebol, né? E aí e pode ter perdido confiança ou sabe, sei lá o quê. E pode ter tido a queda física também, que é inerente do que aconteceu, né? O cara que vinha, o cara que tava na ascensão da carreira pela idade, né? Foi, aí passou pelo Bragantino, veio pra cá, aí conseguiu um negócio lá pra fora. Aí, assim, o negócio lá fora não deu certo porque era Rússia, mas conseguiu vir pro São Paulo, que é um time grande, torcida, brigando. Aí você vê o São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil. Pensa na cabeça do cara, tipo assim, se eu não tivesse feito a merda que eu fiz, eu podia ter sido campeão da Copa do Brasil, porque ele vinha jogando lá. Pensa nisso. Aconteceu, ele teve que sair de São Paulo. O cara pensa, puxa, que merda, fudi minha carreira. Aí o América até resolve dar uma chance, mas o cara só fica pensando no que não aconteceu. Não tá pensando assim, posso dar a volta por cima. O pensamento do cara é simplesmente esse. Cara, eu podia ter sido campeão da Copa do Brasil. Eu podia estar com um salário muito maior agora, eu podia ter pegado uma puta premiação de bicho lá da Copa do Brasil e tal, podia estar sendo um ídolo de uma torcida gigante e tô aqui lutando contra o rebaixamento. Aí o cachorro do cara motivar é pequeno, e você vê, ele tem entrado muito desligado. O jogo contra o Vasco mesmo, que não é nada, nós tivemos uma chance de contra-ataque, tava ele e o Casares, não, ele e o Mendes, na verdade, que o Mendes passa livre, e ele consegue perder a bola, assim, porque ele foi tentar ciscar na frente do zagueiro, e ele deixou a bola escapar, o zagueiro pegou, o Mendes volta e faz a falta lá, e onde toma amarelo, ficou até meio nervoso lá com a situação, porque mas se eu sou o Pedrinho, eu tô com a bola, eu tenho a oportunidade de driblar ou tocar pro Mendes, eu vou tentar driblar. Mas ele não tá fazendo, mas ele não perdeu a bola porque ele tentou driblar, não, o problema foi esse, ele tava com a bola, ele foi ciscar pra poder fazer alguma coisa, e a bola escapou dele, o cara pegou. O questão é, tipo, você não tem que pensar só, ele tem pensado só nele, tem só tentado driblar, ele não tem tentado jogar coletivamente, numa situação dessa, que é o Mendes é um péssimo concluidor, mas ele dá a chance ali se o Mendes perde, ok, porque tinha dois zagueiros entre ele e o Mendes, assim, ele tinha que driblar um e passar pelo segundo, porque o cara abandonou o Mendes justamente porque é o Mendes, né? Então se ele chega ali e dá a bola pro cara pegar, ele ia perder? Acho que tem quase 105% de chance que ele ia perder, ele é um cara que tecnicamente é abaixo, mas você faz o seu. Ou se você for driblar, que você consiga pelo menos executar. Ele não tá conseguindo driblar ninguém. Esse que é o problema. Mas aí, eu acho, hein, Jair, eu acredito muito também, Felipe, que para ano que vem, essas contratações aí vão se encerrar. Esse tipo de contratação aí de Boia, Marcinho, próprio Everaldo, vai acabar. Porque agora a gente tem uma parceria com a No Fake, né? Então, esses jogadores fake aí, eu acho que agora acabou, né? Se Deus quiser, se No Fake não nos permitir, a gente não terá mais esse time. Será que ajuda draga no a tirar capitão falso do time? Casares, bicho, o No Fake vai pegar na hora. No Fake vai pegar o cara e falar, não, Casares aqui não, nós temos No Fake agora, No Fake. Bicho, a turma que tá no futebol, sei lá, bicho, acho que eles vivem numa realidade paralela, cara, é paralelo. Ah, meu Deus do céu, vamos que vamos, segue aí, gente. Isso porque você... No Fake. Não sei se dá para expor aqui, né, mas a realidade do nosso marketing é diferente mesmo. Aparentemente, o No Fake lá vai ajudar a gente a popularizar a marca do América e a angariar a torcida. Gente, os podcasts do América, na verdade, jogam contra. A gente tem pouca torcida por conta do nosso podcast. No fake. Por exemplo, nesse exato momento aqui, a No Fake vai tirar vocês dois do ar, que vocês estão com camisa que não são originais do América. Vocês são fakes. Somos fakes. No fakes. Vai denunciar a gente. Vamos para a Bala e Colatina, gente? Bora. Senão que o tempo já está indo, 9h30 já. Bora. Então vamos rapidinho para a gente desembolar isso aí. Vamos começar então com o jogo do Vasco. Bala da galera do jogo do Vasco. Ganhou Ricardo Silva com 59,3%, seguido de ninguém com 20%, Martínez com 19,3% e Breno com 1,3%. Felipe? Ai, essa vai ser difícil. Ah, não vai não. Não vai não. Não vai não. Quer dizer, vai porque se a turma visse as opções que o Felipe coloca no nosso grupo lá de administração, o pessoal ia falar assim, nossa senhora, tem que matar o Felipe. Vai, segue o jogo aí, vota aí. Nessa partida, eu vou com o Ricardo Silva. Viu como é que não foi difícil? Thales. É o óbvio. Bem rapidinho, eu vou de Ricardo Silva também, o tanto que é interessante esse jogador, né, bicho? A gente sempre reclama que ele tá voltando pra América e ele é sempre o nosso melhor zagueiro. Vai queimar nossa língua mesmo. Ricardo Silva. É, assim, o que pensa é que, de fato, ele tem e aí, mostrado... Só mentir, filho. Ah, esse sim é um zagueiro de Série B, viu? Esse aí vocês não vêm me convencer que não tem que renovar com ele, não. Que esse tem que renovar com ele. Ele é... Até porque ele é um zagueiro pra Série A, ele não tem o mesmo nível, ele é meio grosso, né? Só que nesse esquema de três zagueiros que só precisa ficar rebatendo e tirando bola aérea, cara, tá lindo pra ele, que ele pode dar a bola pro lado, tem dois zagueiros que sabem jogar, ele pega ali e só fica espanando tudo. Aí é o cenário ideal pra ele, né? Com dois zagueiros ali que ele tem que sair jogando, vai ter que correr mais atrás do pessoal, é complicado pra ele, mas com três zagueiros tem sempre o zagueiro na sobra, então assim, se o cara é mais rápido, tem circunstância, tem gente sempre um cara mais perto pra poder ser jogando, então esse esquema pra ele tá lindo. A chance dele ser o nosso melhor zagueiro até o fim do ano é muito grande. Verdade. E, curiosamente, um fato que eu até comentar, que eu achei legal, é que o Burgos melhorou também consideravelmente nessas últimas duas partidas, né? Estamos assistindo jogos diferentes. Segue o jogo aí, Jário. Não, eu tô falando que ele tá bom. Eu tô falando que ele tá bem melhor do que ele era. Ele conseguiu ser regular, pelo menos, nas últimas duas partidas. Não comprometeu. Antes segue ele, o jogo, como diria o Thales. Segue o jogo. Eu vou de Ricardo Silva também. Melhor, tem feito grandes partidas. Muito bom. Colatina do jogo contra o Vasco. Ganhou Maidana com 43,2%. Seguido de Pedrinho com 23,4%, Casares com 18% e Juninho com 15,3%. A maioria da galera concordou que o Maidana fez cagada aí, né? Felipe? Eu vou de Juninho. Thales? Maidana. É, eu vou de Maidana só porque eu achei que ele foi imprudente, que não necessariamente era para vermelho não, mas eu achei que ele foi imprudente. Achei que fez uma jogada temerária no meio de campo. Não precisava disso, né? Bala do jogo de ontem contra o Casuloso. Ganhou Benítez com 81,7%, lavada. Seguido de Ricardo Silva com 14%. Alê de volta ao Bala com 3%. E Breno com 1,2%. Felipe? Benítez. Thales? Benítez, não dá. Mais um argentino que roubou seu coração? Não. Ainda não? Eu vou de Benítez. Deu caneta, fez golaço. Ainda comemorou com a torcida, então isso pra mim, isso é uma coisa que eu acho importante, parece uma chatice, gente, mas isso é uma coisa que me incomoda, o jogador tem que comemorar com a torcida, gente, não pode ficar nessa chatice não, sinceramente. Era Benítez. 62 contra 45 mil, gente, o cara tem que ir na gente, ele não pode ter reserva, de jeito nenhum, tem que dar moral. Colatina de ontem. Ganhou Voaden com 69,4%, seguido de Juninho com 18,3%, Casares com 6,7% e Bustos com 5,6%. Felipe? Juninho. Thales? Disputa boa. Disputa muito boa, mas eu vou de Voaden. É, eu não tenho jeito. Ontem eu vou de Voaden, fez tudo para complicar e complicou. Complicou, né? Conseguiu então, complicar. Então, fez de tudo, gente, até acabar o jogo com o ataque só, nosso, ele deu conta. Só não coloquei porque ele fez o que se espera que ele faça, né? Ele é esse juiz mesmo, ele fez o serviço certinho. Mas aí ele tem que ser bala lá em programa do Cruzeiro, aqui não. Lá ele pode ser bala, aqui não. Não tem jeito dele ser, não. Que brincadeira, viu? O Coelho Doido tá dando sentimentos aí ao Felipe e ao Lucas, viu? Tá dando lembranças. Obrigado. Aí. Deixa eu puxar aqui. O Laura Gris tá brincando, falando que você vê tudo ao contrário, Felipe. É praticamente isso, viu, Laura? Um dia nós vamos colocar os prints do grupo do Decadentes aqui, em que a gente escolhe os... Porque só pode ir quatro pro Twitter. Então, a gente, então, de vez em quando, é uma briguinha pra gente decidir os quatro. Felipe, os quatro dele, a gente fala que não é possível. Nós calúnia. Calúnia. O Eric Malaco tá perguntando, né, quanto tempo o Alê não aparecia no Bala? Tem um bom tempo. Foi, tem que colocar aquele meme da velha do Titanic, que foi 86 anos atrás. Tá certo. Bom, então é isso aí, né, gente? Temos espaço especializado, menino Thales? Temos. Ah, que coisa boa, viu? Menino Lucas, nunca deixa de ter o buraco coberto por você. Jamais. Esportes especializados por Lucas. Até porque o menino Lucas está salvando a minha pelada de domingo, né? A empresa dele lá todo dia vai 5, 6, então ele está me salvando. Aí, bom, vamos lá, bem rapidinho. Esporte especializado feminino. Nós jogamos ontem, ganhamos de 4 a 0 do Nacional VRB, não tem a menor ideia desse VRB, pela segunda rodada do Mineiro, e a gente volta a jogar dia 9 contra o Uberlândia. Sub-17, acho que o Lucas já tinha falado no último jogo, no último programa, a gente perdeu o primeiro jogo de 4-1 contra o Betim, né? Perdão, a gente venceu de 4-1 o Betim, jogo de volta dia 6/10, né? Sub-15, a gente perdeu, esse sim a gente perdeu o jogo de ida, de 2-1 para o Betim também, a gente gosta de jogar com o Betim. E dia 6/10 também a volta. A gente teve no dia 30, dia 30 foi sábado, né? Foi. Sábado a gente teve o jogo do Locomotiva, o Locomotiva jogou contra o time do Atlético lá, o Atlético Mineiro, não sei o nome do time, e nós perdemos 45-2. Eu entendo muito pouco de futebol americano, não sei se isso é uma goleada, não tenho a menor ideia, mas pelo que eu... 45-2? A 2. Eu só descobri isso porque eu tive que ir no perfil do Atlético para descobrir o resultado, porque o perfil do Locomotiva ficou com vergonha, por isso que eu acho que era goleada, que nem postou o resultado. Mas pelo que o Lucas fala, esse time do Atlético é muito bom. Então acho que esse 45-2, acho que a gente fez dois já tá bom pra gente. Eu não entendo nada disso, não. O Arthur tá colocando aqui que o VRB, na verdade, é Visconde do Rio Branco, né? Então é a cidade nacional lá de Visconde do Rio Branco. É isso, o futsal tá sem notícias. Então é isso, esportes especializados é isso. O vôlei perdeu as duas também que jogou. Eu quero que o vôlei se foda. Vai colocar tá se fudendo legal, perderam 3-0. Vai colocar escudo azul na puta que o pariu. Colocar escudo azul na puta que o pariu. Ofensas graves, tá certo. Botou olha, escudo azul, prepara, ofensas graves? Ofensas graves é colocar o nosso escudo azul. Isso é uma ofensa grave. É isso que eu tô falando, ofensas graves que foi colocar o escudo azul. Não, não fala desse negócio de vôlei aí. Novembro azul tá aí de novo mês que vem. É, lá vem. Já faz um ano. Mas vamos ver. Bom, tomara que o América, não, o América nosso mesmo, né? Que esse vôlei não é nosso, essa merda, não. Tomara que o nosso América não caia nessas bobagens aí de colocar azul também, não. Porque já que não deixaram a menina entrar com tênis azul, espero eu que nós estamos livres dessa merda aí. Né? Tentaram colocar até no estatuto, né? Que agora não pode ter mais nem o uniforme azul, né? Verdade. Bom, tomara. Então vamos lá, já, desculpa. Tem uma hora e meia, tem que jantar ainda. Tem um fome pra caralho. Que beleza. De acordo com o FMG, nossas chances de rebaixamento estão em 95,1%, só para informar os senhores aí. Em comparação, por exemplo, o Santos tem 34,6%. Então, só para vocês verem como é que nossa situação está enrolada, apesar da paixão de tio-tio. O Santos que fudeu o Juninho e o Salum na Operação Salva Vasco, né? Meteu 4 com direito a solteiro subindo na bola, que para ele é quase uma... Né? É praticamente o Everest. É uma escala. É. O Hilner Rios aqui está perguntando se tem alguém do Cefet. Eu estudei no Cefet, Hilner. Estudei no Cefet, sim. Então, temos o jogo, então, contra o Fortaleza, 18h30 de domingo. Provavelmente Fortaleza reserva, né? Muito provavelmente, né? Durante a semana, né? O jogo deles de volta, né? Durante essa semana, não? Eu acho que não. Acho que é a ida, não? Não, a ida já foi. Já foi. Já empatou com o Corinthians, 1-1. Então é isso. Isso, o jogo da volta é amanhã, 9h30. Isso mesmo. Então não sei. Mas aí depende do que acontecer, né? Não sei que dia que é o próximo jogo deles, quando é que seria a Sul-Americana, né? Mas então é isso aí. Eles jogam amanhã, terça-feira, contra o Corinthians pela Sul-Americana, né? Beleza? E a gente, contra a gente, lá em Fortaleza, às 6h30. Então, a princípio, faremos o programa no próprio domingo mesmo. A Heloísa ficou tão puta com você que ela mandou o Felipe sair do programa. Você viu? Que violência. BR tá rolando solto com o nosso herói. Ó. Aí que, então, a princípio, gente, nós estamos querendo fazer o programa domingos 8h30, tá? Que aí logo depois, aí na, logo na sequência da, do fim do jogo com o Fortaleza. Mas a gente vai informando por aqui, beleza? Então, boa semana a todos. Felipe, força aí na DR, tudo vai dar certo. Grande abraço, moçada. Nos encontramos aqui. E quarta-feira tem resenha do Coelho aqui, tá? 8h30. Não percam. Até mais, moçada.